quem diga que agosto é um mês que traz desgosto. Deve ser superstição, uma simples brincadeira ou apenas impressão. Pois pra quem vive contente, mês de agosto não existe. Mas pra quem não é feliz, ai, ai, até fevereiro é triste. Todos nós podemos ter um desgosto, um desengano, em qualquer hora do dia, em qualquer dia do mês e em qualquer mês do ano. Pra quem vive contente, mês de agosto não existe. Mas pra quem não é feliz,